Aconteceu, destino cruel, mas um mano morreu. Na periferia isso sempre acontece, seja em São Paulo, capital ou no Nordeste. Mesmo assim, continuo na função, não sou marionete, não vivo de ilusão. Minha fé vai muito mais além, pode te levar do inferno, acredita, amém. O mundo tá louco, o diabo é estilista, ele faz a moda, você imita o artista. Mas não se engane com a TV, ele te ilude, depois devora você. O demônio conseguiu o que queria, acabou com a nossa música, aumentou a pornografia. Canções que leva a depressão espiritual, das cascas de demônio, trazendo muito mal. O pai da rocha só fica a gargalhar, enquanto você dança, sua alma quer tragar. É preciso tomar posição, pelo poder da oração. É preciso tomar posição, combatendo o mal com a unção. É preciso tomar posição, pelo poder da oração. É preciso tomar posição, combatendo o mal com a unção. Na hora da angústia, quem foi que me acolheu? Na hora do perigo, o mundo me esqueceu. Na hora da sangue, seu irmão, me abandonaram. Mas agradeço a Deus pelos que oraram. Se não fosse por Jesus, se pá, estava pronto, me afundando nessa lama, bebendo água de esgoto. Momento de tensão, andei desesperado, à beira do abismo, à mercê do diabo. Aqui não é novela, é pra realidade. Você se torna monstro nessa tal sociedade. Aqui é assim, não pague pra ver, só oração e jejum pra conseguir vencer. Eu agradeço a Jesus por tudo que me fez, pelos livramentos que me concedeu, por ter me curado, por ter me libertado. Somente com Jesus nunca ando desolado. É preciso tomar posição, pelo poder da oração. É preciso tomar posição, combatendo o mal com a unção. É preciso tomar posição, pelo poder da oração. É preciso tomar posição, combatendo o mal com a unção. Só um momento para assassinar, olhar para o passado e ver o que há. Momento de tensão, estrela no coração, nenhuma novidade, pesadelo na canção. O medo provoca desespero, favela quebrada no mundo inteiro. Falta coragem pra me desabafar, falar do meu problema, ninguém vai me escutar. Mas mesmo assim, continuo vegetando, não vivo mais a vida, estou desandando. Mas eu preciso me encontrar com aquele homem que nunca vai me abandonar, que um dia me estendeu a mão, mas o abandonei sem nenhuma explicação. Peço forças para poder voltar ao lado de Jesus, eternamente eu quero estar. É preciso tomar posição, pelo poder da oração. É preciso tomar posição, combatendo o mal com a unção. É preciso tomar posição, pelo poder da oração. É preciso tomar posição, combatendo o mal com a unção.